Trabalhador vive a milhão. Bote uma fé, vai melhorar. Sentado esperando a salvação. É melhor não, vai demorar. Vamos se armar, se preparar. Atento sem ignorar. Correr, derramar todo suor. E no final comemorar. Joga fora os ideais construídos por nossos rivais. Nunca aguenta por perto, jamais. Ao redor são parceiros leais. Muito trampo e poucos reais. Olerite, merreca no troco. Sem limites, moleque, quer mais? Entendeu? Bagulho tá louco, ó. Necessário ser sujeito, ó. Responsa levo no peito. Sei que azedar, logo dá um jeito. Pise firme, mantenha o respeito. Preto, perfil de um suspeito. Grana, perfil sempre aceito. Música injetando o orgulho. Se o jogo virar, bem feito, ó. De manhã acordou, mas o sol nem raiou. Uma ducha gelada. Esse é o trabalhador, tá fugindo da dor. Predador, segue na caminhada. Deus me deu essa luz pra ser porta-voz. Da voz que segue calada. Vento sopra, mas tamo de pé. Porque nossa fé não vai ser abalada. Trabalhar, okay. Trabalhar, enriquecer com o dinheiro do povo é mó faia. Mó faia, pode pá que nós vamos pegar no pé. E é preciso andar com fé pra conseguir o que nós quer. Trabalhar, trabalhar, enriquecer com o dinheiro do povo é mó faia. Mó faia, pode pá que nós vamos pegar no pé. E é preciso andar com fé pra conseguir o que nós quer. Anda com fé que a fé não costuma falhar. Salve Gilberto Gil. Salário ridículo é a real que o político não viu. O ensino público revela o trabalhador do Brasil. Moleque no topo do morro é o trabalhador de fuzil. Não falo de religião, falo é de uma força maior. Que vai cobrar cada um que explora o trampo dos menor. Com disposição, arma na mão, muitos falam sem dó. Aí se eu te pego e não é que nem aquele som do teló. Por isso que cantamos, com dificuldade brigamos. Ocupando as terras, ferramenta e a música plantamos. Diz a filosofia, resistimos enquanto pensamos. E assim pelas periferias, resistimos enquanto lutamos. Anda com fé, né? Pode botar uma fé, né? Nem tudo que dizem que é. Informe-se quando puder, né? Farto pesado, busão lotado. Longa viagem de pé, né? Na correria, salve Dona Maria, salve José. Trabalhar, okay. Trabalhar, enriquecer com o dinheiro do povo é mó faia. Mó faia, pode ir pra que nós vamos pegar no pé. E é preciso andar com fé pra conseguir o que nós quer. Precisa andar com fé pra conseguir o que nós quer. Difícil é conviver com a dor, encher o coração de amor. E é preciso andar com fé, é a vida do trabalhador. Difícil é conviver com a dor, encher o coração de amor. E é preciso andar com fé, é a vida do trabalhador. Todo trabalhador.